Ai, Deus. Graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que aqui se encontram. Felicidade. Felicidade é grande. Felicidade, porque vocês, os médios dessa casa, estão amadurecendo. Vocês estão se tornando amigos. As mensagens foram dadas para que vocês pudessem enxergar melhor as coisas, despertarem. Foram eficientes para todos vocês. Vocês estão unidos. Vocês estão se amando. Vocês não estão se julgando. E essa mudança para melhor foi muito rápida. Isso nos deixa muito felizes. Não pensem no passado. Pensem só no presente. Se não lembra de nada, ama. Não importa quem seja. Ama. Se sentir um sentimento negativo, substitui na hora, instantaneamente, pelo amor, porque não tem nenhum sentimento mais forte do que o amor. Nenhum outro sentimento vence o amor. O amor tudo resolve. O amor queima karmas. O amor abre portas para dimensões e esferas superiores. O amor purifica os seus espíritos. O amor eleva. O amor conduz a Deus. Só ama, não importa quem seja. Não importa se a pessoa faz o mal. Se ela é agressiva, se ela é violenta, se ela é invejosa, se ela é orgulhosa. Se ela é materialista, se ela é prepotente, se ela é soberba. Não importa. Não veja esses defeitos nela. Veja sempre as qualidades. Ame as pessoas, os seus irmãos, como eles são. Como, na verdade, como eles estão. Porque Deus, ele não faz distinção de filho. Ele ama todos da forma que eles estão. Então, ame os espíritos obsessores puderam ser resgatados hoje através da nossa irmã Cláudia. Eles só foram resgatados porque o filho, que eu uso agora como instrumento, ele não julgou, ele não quis saber quem eram os espíritos e o que eles fizeram de mal. Ele não julgou, ele só passou amor para eles, e eles foram resgatados através do amor e da ausência de julgamento. Manteve a serenidade, manteve a tranquilidade e confiou em Deus. É assim que tem que ser. É assim que precisa ser. Não tem ingrediente diferente. O ingrediente é esse: fé, amor, a reforma, a consciência de que não é perfeito, mas que pode servir a Deus. Não precisa ser perfeito para servir a Deus. Então, vocês, virgem, vocês estão de parabéns. Continuem assim. Não deixem esmorecer a fé e não quebrem a corrente de amor e respeito que há em vocês. Não cobre do outro além do que ele não pode fazer. Na verdade, não cobre Ama, respeita, só alerta no amor, na serenidade. Permanecendo assim, os espíritos da luz sempre estarão presentes e os das trevas não vão conseguir entrar, não vão conseguir atrapalhar, porque não está tendo brecha. Isso é muito bom. Então, meus filhos, que Deus abençoe vocês e continuem assim, em paz, na tranquilidade, na serenidade, no equilíbrio, estejam unidos, conversem, estejam juntos, uma simples conversa melhora muita coisa. Então, essa é a mensagenzinha que eu vim trazer só para finalizar os trabalhos. Uma mensagenzinha de apoio, de motivação e de alegria e felicidade com os trabalhos. Deus abençoe vocês, meus queridos, meus filhos. Fiquem em paz. Obrigado.